Salve galera, tá começando aí mais um DollarCast, desculpa o barulho de fundo. E hoje eu tô voltando aí pra falar de um tema bem bacana, com duas pessoas também bem descoladas e bacanas, bem diferentes, né? Eu acho que elas vão se apresentar agora aí. Descolado é a primeira vez que utilizam essa palavra pra se referirem a mim. Muito prazer galera, meu nome é Matheus Farina e eu tô cansado. Aqui é o Kenjiro e se tiver rebuild de Evangelho de novo, igual tá tendo do Dólares, a gente cancela. Não, cara, não vamos ter não. Não me apresentei, né? É o Paulo Icari aqui, galera. E bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre, afinal de contas, né? O que é cultura pop? Mais precisamente, o que é cultura pop oriental para nós? Mas vocês vão descobrir o que é isso depois que a música baixar. Volto já, peraí. Mas enfim, vamos lá, Farina. Eu tava fumar, então vamos lá, daqui a pouco ele volta. O que que pra você é cultura pop quando a gente olha o âmbito oriental, assim, do seu ponto de vista? É, você perguntou pra mim isso e eu vou admitir, cara. Eu dei uma googleada violenta, porque eu nunca tinha pensado no que é cultura pop. E a resposta que eu tive no Google foi realmente muito interessante. Eu adotei ela e te respondi. Eu vou ler ela aqui pra você. Uhum. Eu falei o seguinte, abre aspas, cultura pop é uma manifestação cultural que acaba sofrendo influência da população. Então, quando a gente fala do âmbito oriental nisso, a gente está basicamente englobando qualquer tipo de produção cultural que venha a público. Então, a gente fala aí de mangás que são publicados, animes que são transmitidos, e basicamente isso. Mas e para você, Paulo, o que é cultura pop? Então, cara, quando eu levantei essa pequena pedra pra fazer isso, essa pergunta, fiz essa pergunta pra mais alguns amigos, né? E assim, todo mundo me respondeu mais ou menos a mesma coisa que você, de modo geral, mas pra mim, é basicamente isso, ela é tudo, né? Ela envolve animes, mangás, comportamento, quando a gente fala de moda também, ele envolve... Tendo além, né? Ela envolve também uma coisa que eu tenho falado muito no blog, que é card game, né? Que cartas, a gente tá falando de música, a gente tá falando de comportamento, a gente tá falando de tudo. Você coloca card game na cultura pop? Sim, porque é uma coisa popular, pra nós talvez não seja tão popular, né? Ah, eu tô falando de Yu-Gi-Oh! Ele não é, pra muitos ele não é popular, ele é uma coisa que tá ali. Só que no Japão cria-se um fenômeno disso, né? Então por menos que a gente tem empresas como a Konami, a gente tem a Bushiroad, que trabalha com Card Fight Vanguard, com Butterfly, a gente fora isso, a gente também tem a SEGA, que trabalha com Bakugan. É meio triste, sim, rapaz. Não, mas você falar de card game como algo relacionado à cultura pop, eu fico pensando em card games que tem... Por base aí uma franquia relacionada à cultura pop, como o finado Battle Sims, que tinha Marvel de fundo, como Destiny, que tem Star Wars, como outros card games aí que tem uma, o próprio Pokémon. World of Warcraft, adaptou para um card game. Eu acho que esses são até mais, acho que é mais relacionado à franquia que está envolvida, né, o universo que está envolvido. Que se ele é relacionado a um produto da cultura pop, do que falar que, na verdade, o card game é uma coisa da cultura pop, não sei. Sim, a franquia em si, ela é, mas o card game, ele meio que se torna, porque, por exemplo, a gente tem o web, eu não lembro o nome da série agora, que é uma que o card game são franquias famosas, tipo Persona, Sword Art Online, e por aí vai, entendeu? Da Capo. Vice Versa, essa franquia, esse estilo. Isso, é o Vice Versa. Uma franquia, de certa forma, né? Ela pega várias franquias de famosas e se torna um card game de franquias. Mas ele também é, entendeu? Mas assim, quando a gente fala mais em cultura oriental, entendeu? Porque cultura oriental a gente não tem marcas tão famosas e, gente, já desculpa o barulho de fundo, tá? Meu sobrinho que tá brincando com vidro, não sei porquê. Já falei pra essa criança não comer vidro. Tira o vidro da boca da criança. Eu falo pra essa criança não pular da janela. Paula tá tentando pular da janela. Paula tá com vidro na boca, não. Mãe dela tá do lado dela, lá. E fora isso, eu acho que também muito da história japonesa que é passada, entendeu? Por exemplo, se a gente pegar que tem a história do Musashi, que vocês dois amam. Opa, vagabonde na minha vagabonde vida. Vagabonde na minha vida. Várias adaptações. A gente tem a história do Momotaro, por exemplo, que é adaptado em Kamen Rider, no Denyo, se não me engano. Que tem um lá que se chama que é Momotaro. Posso estar enganado, não, mas tem. Ele é abordado em muitos animes também, tipo o Hozaki, que aborda a história do Momotaro. O Yu Yu Hakusho, no arco do torneio, tem o Momotaro. Entendeu? Então assim, a gente pode meio que adiantar que a cultura pop ela tá em tudo. E quem girou, também quero saber, né? Aproveitando que você voltou da fumada da sua morte. É que eu fui dar uma olá pro Spike. Mas diga aí. Paulo ficou mudo. Paulo ficou mudo. Perdemos o Paulo. Perdemos o Paulo no meio da gravação. Será que ele foi tirar o vidro da boca da criança? Voltei, mas... Mas enquanto isso, pra perguntar, porque eu não acho que caiu antes de perguntar. Kenjiro, pra você, o que é cultura pop? É o seu ponto de vista? Porque a gente tava aqui conversando enquanto isso, né? Enquanto você não estava aqui. E a gente quer saber qual que é o seu ponto de vista sobre o que é cultura pop oriental, né? Dentro do que é o dólar. De um modo geral, assim, do que a gente também aborda, né? Cara, isso é complexo. Seria basicamente, tipo, a questão de animes, mangás. As questões dos próprios hobbies que a gente pega da cultura oriental junto com alguns costumes da cultura oriental e atribui à própria cultura, né? Por exemplo, a cultura nerd tem os quadrinhos e tal. A cultura pop japonesa seria basicamente o entretenimento japonês no ocidente. É bem complexo de dizer, ó. Não, realmente, tipo assim, falando de um modo geral, acaba sendo um pouco complexo, né, de uma forma mais ampla. Mas assim, eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, é como você chegou na conversa e ouviu, é um negócio que ele é muito amplo. Qual que é a nossa função como pessoas? Pra essa parte, né, pra contribuição com a relação de... que a gente pode e não pode fazer nessa mídia, entendeu? Essa pergunta eu levantei pra vocês dois justamente por isso, porque qual que seria a nossa contribuição nesse, ao ponto de vista de vocês, né? Qual seria a nossa contribuição pra difundir isso, entendeu? A própria questão do entretenimento japonês. Consumo através de mangás nas editoras, o consumo através na assinatura em Crunchyroll, compra de action figures, essas formas. O cara comprar action figures tá dentro, mas eu não cobraria. Nossa. Desculpa, empresa de action figures, eu não compraria. Como assim? Tô levantando esse elefante branco aqui no rolê. Que eu isso? Não compraria. Você se diz um otaku. Cara, é isso. Assim, eu tô gastando pouco até com mangá, tá ligado? Eu não me digo um otaku e eu compro action figures. Isso é uma vergonha pra sua raça, Paulo. Tem que gastar. Você, como a gente influencia? Você pega o próprio último episódio do Dragon Ball Super com um plástico ridículo, né? Mas um estouro de gente fazendo react daquele último episódio. Você vê como, tipo, é algo que não tá preso só na... Lá. Teve até a treta com a Espanha, eu acho, não lembro qual país. O México, que queria mostrar ele em estádio. Oi, deu treta diplomática. O diplomata do Japão teve que ir lá e falar: opa, amigo, não é bem assim, né? Vamos... Não foi o diplomata do Japão que foi lá fazer nada, na real. Foi só... Mandou uma carta. Só mandou uma carta. Foi o Crunchyroll que mandou uma carta. Não teve nem... Não vou aumentar esse rolê também. Eu li, pelo menos, o que eu li dentro do meu trabalho lá no Tecmundo foi que... tinha sido diplomata. Você trabalha no Tecmundo? Não. Eu trabalho em faculdade, mas enfim. Você trabalha no Tecmundo, é isso? Não, eu li do meu trabalho, né, porque eu não tava em casa, né, então eu subi lá, olhei. Ah, entendi, então você estava olhando o Tecmundo enquanto você trabalha. Alô, Justa Causa! Não, só foi eu falar nisso que o Crunchyroll americano acabou de fazer um anúncio do Dragon Ball North America Tour. Mas, assim, eu não tô recebendo pra fazer divulgação do Crunchyroll de patrocinar nós, mas, enfim, essa parte de assinatura, né, e tudo mais, com exceção do action figure, eu acho válido, né, até porque de um modo geral, eu acho que divulgação da cultura pop, dos hábitos orientais, eu acho que é bacana mesmo, assim, nesse ponto seria o próprio Vagabond, que vocês citaram, que ele cita bastante, né, ele ensina um pouco assim, dos trejeitos naquela época, o próprio Kenshin, né, o próprio Samurai X ensinava também, então é muito disso. Qualquer obra de época com pesquisa, né, a gente vai ter que acabar falando que é uma obra que faz um pouquinho aí um serviço de história. Você acha que, assim, olhando na definição dicionaresca da coisa, cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação, aí abre parênteses, dança, música, festa, literatura, folclore e arte, em que o povo produz e participa de forma ativa. Qual que é a participação e produção de forma ativa que a gente tem aí da população no fenômeno que a gente está dizendo aí de cultura popular oriental? Seria... As pessoas têm, de fato, alguma participação ou seríamos nós aqui que estamos produzindo algum tipo de conteúdo e estamos tentando fazer algum tipo de produção mesmo para esse tipo de mercado? Sim, meu. Num ponto de vista mais básico, eu acho que nós temos nossa parcela, né? Porque a gente também produz nosso conteúdo, a gente grava o nosso podcast aqui, que a gente está voltando agora. A gente tem nossa parcela de ajuda e... Não só a gente, né? O pessoal, por exemplo, citando alguma pessoa que nós conhecemos, né? Que é... algumas pessoas que eu conheço, né? Que faz a parte de ter grupo de K-pop, né? Por exemplo, o Hitsu, a Kachan, que são parte de um grupo, por exemplo, de K-pop, eles têm sua ajuda também em difundir essa cultura popular. O pessoal que vai lá e produz seu mangazinho nacional, via Henshin, mangá, ou vai lá na Neopop, que nem o pessoal do Studio Seasons, e produz sua cultura. Isso, de certa forma, é uma difusão. A galera que faz essa produção, quase que desses fanzines aí, e faz essa publicação, então eles são essa manifestação cultural desse tipo de arte, então. Sim, o consumo acaba sendo também uma forma de difundir, né? Porque eu vou usar um exemplo que não tem muito a ver com oriental, mas é uma produção oriental. E é uma obra que eu gosto, particularmente. Vinland Saga, por exemplo, você tá aprendendo uma história real de vikings com fatores fantasiosos, mas que... Sim, como eu disse, o ponto de que, por exemplo, o Thorfinn foi pra Vinlândia, né, que é a América, é um fato. O Leif, ele veio pras Américas, veio, mas ele colocou ali uma fantasia, né, como, por exemplo, o cara que pega um cavalo e joga nos outros. Legal, você falar que é um fato os vikings terem vindo pra cá, não lembro se tem, assim, evidências escritas disso, mas assim, é só que eu não lembro mesmo, eu não vou parar agora para pesquisar, então por favor, se alguém tiver alguma consideração sobre isso, me corrija, não o Paulo, porque o Paulo eu não confio nele. Uma pesquisada sobre, por isso que eu tô falando, tá, sabe, mas assim, é uma história que de certa forma ela tem um viés, né, histórico dentro, né, de um modo geral, mas ela tem a fantasia e ela é um difusor daquela história dentro do Japão. Se a gente pegar, por exemplo, aborda bastante e mostra uma parte da cultura japonesa, é o que eu ouvi falando pra Paulo, que é o Hakugo, que, tipo, ele mostra como é a arte do Hakugo, ele mostra, tipo, tanto como começou, os poemas, como é feito, tudo, ele dá esse conhecimento pra pessoa. Sim, mas assim, fora o Hakugo, né, outra obra, já meio que citando um pouco, é o Aoibu Ganku, porque ele cita muito a literatura, ele difunde a literatura em si. A galera começa a dar uma lida naqueles livros, sim, conhecer um pouco mais daqueles autores. O próprio Bungo Stray Dogs, ele trata dos autores da literatura japonesa como personagens com algum determinado poder, né? Então, por exemplo, o Osamu Dazai, ele é um personagem, ele tem a mesma tendência que o Osamu Dazai tinha na vida real, que era a tendência ao suicídio. Se falha a memória, tem o Rinosuke Aratagawa, que é o pai da literatura infantil no Japão, e do conto, na realidade. Fala. Não, é que a questão é que a gente tá falando sobre um assunto, mas a gente não tem um ponto final pra Danilo. A gente vai chegar no ponto final quando a gente definir o que é a cultura pop oriental. Ou você quer falar pras pessoas, por exemplo, pessoas, e é isso que você vai poder encontrar aqui no Dollars, que é essa difusão da cultura pop oriental no mercado. Seria mais ou menos isso, entendeu? Ah. É basicamente isso mesmo que você falou, Farina, porque assim, tô passando um pouco desse ponto do que é a cultura pop, porque eu não queria começar falando sem apresentar as cartas do nosso baralho, que é justamente isso. A gente quer, eu quero utilizar isso do dólar pra difundir de uma forma de cultura pop. Muito provavelmente quando você estiver ouvindo esse cast, a gente já não vai estar mais como plataforma Blogspot, a gente já vai estar com .com.br bonitão, do que já tá às vias de lançar. Talvez o design já esteja outro, mas assim, a gente vai abordar tudo que todo mundo aqui acha legal, né? Então assim, basicamente todo ponto que eu meio que frisei aqui sem muita profundidade, porque não tínhamos pauta hoje, vocês vão encontrar aqui. Literatura, música, qualquer expressão de arte, como disse o Farina, que está no dicionário. Cultura pop é o que você vai encontrar no dólar, que é cultura pop oriental. Uma coisa certa, você não vai encontrar no dólar de discussão se Goku é deus ou não. Já é um bom começo. Você não vai encontrar aqui no dólar o debate de que Digimon Adventure é o melhor Digimon. É claro que não, porque todo mundo sabe que o Digimon 4 é o melhor Digimon, só pela música. Não, mentira, o Digimon 3 também é o melhor. Ai, meu Deus, tem um gato na minha mesa. E um na tua foto. Assim. É o mesmo gato que tá na minha mesa, na minha foto. E agora eu botei como ordem que eu vou botar esse gato na arte do cast. Tira a foto. Mas assim, antes da gente terminar, né? Até mesmo dar as considerações finais de cada um, a gente vai deixar algum recadinho bonito, bacana pra vocês. Eu acho que é legal a gente deixar esse debate meio aberto, até mesmo pra galera. Galera, comentar o que ela acha que a cultura pop na visão dela. Se ela acha, essa pergunta que a Farina fez é bem bacana. Se ela acha que o que a gente faz, né, como consumidor, é uma parte também de todo o processo de cultura pop, porque assim, particularmente, eu acho que é um debate legal, um debate que se estende. Acho que ele não deve morrer aqui. E, galera, desde já eu peço desculpas, né, pelo barulho insuportável que faz de vez em quando. Isso vai, provavelmente, não dá pra limpar. É uma coisa que, pra mim, eu acho que seria legal, né, desde já, deixar esse debate levantado e rodando. Porque daqui a um ano, quando a gente estiver fazendo a Ixal, o Cache 26 ou o Cache 50, a gente também entrar nesse ponto de se afinal de contas a gente já conseguiu chegar num consenso, né? Mas assim, né, pra não ficar redundante, temos um ponto depois de um mini desvio aqui como ó, padrão, e eu acho que isso também tem que morrer um pouco. Eu quero saber as considerações finais, assim, entre aspas, de vocês por hora, né? Se vocês acham que, tipo assim, algo que vocês acham que indicariam como um princípio, né? Uma porta de entrada pra essa questão de cultura. Dessa forma, você falou de uma forma meio perdida. Repete a pergunta. Sim, algo que vocês sentem que, tipo, foi a porta de entrada pra vocês num entendimento de difundir a cultura ou de conhecer a cultura, né? DVD do Evangelho no Camelô. É sério. Pra você, Farida. Eu fui filho de Manchete. Eu fui filho da Manchete dos anos 90. Eu sou de 94, então não sou muito velho. Mas o meu pai trabalhou na Manchete, então eu tinha muito acesso aos animes que estavam lá. Então eu cresci com isso desde cedo. Anime, mangá, anime principalmente, teve muito na minha vida, muito presente. Então, isso que meio que criou um carinho muito grande em mim. E é desde sempre, eu sempre gostei muito disso, né? Foi muito fácil pra mim entrar de cabeça nesse mundo. E acho que é por isso que eu acho tão interessante a gente poder difundir um pouco mais disso e mostrar pras pessoas que mangá e anime, cultura pop japonesa, não são só cabelos espetados, olhos grandes e meninas gemendo. Clover, um abraço. E grito. E meninas gritando com cabelos espetados e olhos esbugalhados gemendo. É foda isso, acontece. Mas não é isso só. Esse tipo acho de anime mais. Não vai ser foco aqui. Não podemos, crianças vão feitar. Como não? Vou fechar minha calça então. Mas assim, eu vou responder minha própria pergunta da seguinte forma. Eu, a princípio, achava que era só animes e mangás, tanto que logo no começo, quando eu comecei a mencionar card game e tal, justamente porque muito que mudou da minha visão foi culpa dos card games, vamos colocar dessa forma. Foi eu conhecer que existia um mundo além do mundo de games ruins, vamos colocar dessa forma, fazer minha culpa aqui. Tem que admitir que eu via muita coisa ruim. Conhecer um pouco mais, né, saber que existem obras literárias, tem até alguns livros bem interessantes aqui no Brasil de obras de anime, que ganharam animes, mangás, filmes, Battle Royale, um abraço, Moribito. Ajudou a entender um pouco mais isso, querer, até mesmo quando nesse retorno, fazer um negócio diferente. Entendeu? Bem, alguém tem algum último recado, um abraço, um beijo que queira mandar pra mamãe, vovô, papai, mamãe? Não, eu tô bem, cara. Eu tô de boa, só quero falar pras pessoas não desistirem da gente, apesar desse primeiro podcast curto. E com muitas idas e vindas e desvios, a ideia não é ser um programa perdido assim, e sim ser uma coisa muito mais centrada. E que vamos lá, cara, qualquer coisa a gente chuta a bunda no Paulo e continua aqui só nós pra tomar o... Exatamente, a gente chuta a bunda do Paulo à vontade, é só pedir, hein? Já tô levantando a bola pro Motinho aqui. Eu já tô levantando o pé pro chute. Qual coisa os caras só me deixam escrever no texto aí, fazer das pautas e grava sozinho. Olha que desgraçado. Mas enfim, galera. Peço desculpa pelo podcast curto. Se bem que em termos a ideia desse primeiro era ser um pouco mais curto, né? Mais conciso. Novamente, aí eu desejo boas-vindas pra quem tá vindo agora, quem era antigo de guerra e tá seguindo nós. Re-bem-vindos. Ah, isso, mais um recado. Se você tá à procura de cast sobre E.T., vai no RedTube, não aqui. Eita, mas a gente pode fazer um episódio falando sobre E.T., explicando. A gente tem que fazer. A ideia é ser um programa, é ser um bate-papo pra difundir, desmistificar essa parada toda. A gente pode falar sobre E.T., que é um estilo válido. A gente tem que chamar os Lolicon, a gente tem que chamar a galera aqui pra gente poder conversar sobre isso. Chama o Lolicon, mas chama o FBI antes. Shoujo Ramune aqui não. Lolicon, mas manda o podcast antes pra PF, exato, né? Exato, Shoujo Ramune aqui não, pelo amor de Deus, nunca assista. Então assim, tipo, a ideia é desmistificar, gente. É falar que, galera, tá tudo bem, existem, é um estilo. E vamos falar por que esse estilo faz sucesso, vamos falar por que esse estilo... É assim, isso de todos, não só de E.T., cara. Eu provavelmente não vou estar aqui, mas vocês vão falar por que Jojo faz sucesso, vocês vão poder falar por que essas coisas todas aí faz sucesso. Tá tudo bem. Vamos falar por que o Moe tá segurando a indústria e eu odeio o fato disso. Por que o Moe tá segurando a indústria? É um tema bacana. O pior tudo é que essa desgraça tá. Nossa, que pergunta. Essa e outras respostas você vai conseguir encontrar aqui na periodicidade que a gente ainda não sabe e no tempo que também a gente não faz ideia. Então, até a próxima, pessoal. Seja lá quando a próxima seja. Não, a próxima... Assim, é que eu sou uma pessoa, já adiantando isso também, fazendo a minha culpa, né? Eu tenho a ideia do Paulo fazer a minha culpa dele aqui no rolê. E adiantar que ele não comenta muito as loucuras da mente dele, né? Então... Não é culpa deles, eles não saberem a periodicidade, mas sim, teremos, vocês vão descobrir logo menos, os recadinhos do coração, quando estiver editado, / pronto para ir ao ar. Mas, sim, vamos ter uma periodicidade, mas assim, antes da gente ter uma periodicidade, a gente tem que começar a ter um estoque. E a gente já tem meio que uma ideia de estoque. Agora depende da boa vontade, não do Farine, não do Kenjiro, mas do restante da equipe. Então, galera, é isso. Peraí, como assim? Não é vontade minha? Eu não fiz nada. Você não entendeu, eu vou explicar melhor. É que vocês dois estão aqui gravando comigo e muito provavelmente vão estar aí no barco nas próximas vezes. Ah, sim, isso sim. Depende do restante da galera. Depende do barco. Se for aquele barco do Jigoku no Shoujo, eu tô com medo. Porque o barco vai direto pro inferno. Eita. Bem, galera, essa e outras várias perguntas vocês vão ter respondidas no recadinho do coração, alguma delas. Por hora é isso. Vou deixando aqui o meu tchau, tchau pra todos vocês. Não desliguem, tem recadinho do coração, apoio. Recadinho do coração não, né? Tem que mudar o nome dessa desgraça. Tem o cantinho do. O canto dos recados, a praça, né, dos recados aí pra eu conversar um pouco mais com vocês, talvez sozinho, talvez acompanhado. Muito provavelmente sozinho, porque é mais fácil. Devagar, sozinho, fazer desconciso, pra não ferrar a vida do meu editor. Mas teremos um canto dos recados, vou passar rapidamente pra vocês algumas maluquices. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias, talvez. É um abraço. Comentem o que vocês acharam da ideia. Debatam com a gente, né, o que vocês acham que é cultura pop em si. Porque eu também me perco um pouco nas ideias. Debater é com a gente, bater é só no pau. Só quebrando o pau no pau. Que assim, eu sou a única pessoa aqui que atualmente está escrevendo. Mas eu me perco, às vezes, até pra escrever, então peço perdão por isso. E, assim, desenvolvam, ajudem a gente a desenvolver mais ainda essa ideia. Porque os próximos temas que a gente tem em mente aí pra pautas, alguns deles vão render alguns debates bem interessantes. Pode ser pro papai, pra vovó, pro irmão, pra irmã, pra aquela pessoa que nunca ouviu um podcast, que o Dólares está de volta e venham ouvir, porque, ó, é o começo, mas eu garanto que vai ter muita coisa bacana aí pra vocês aí, bacanudaça. Não me processem por plágio. É isso, galera, um abraço. E até mais. Falou.